meninos! Querem cantar comigo? Sim! Nesta roda eu quero brincar. Brincar. De mãos dadas vou contigo cantar. Que gosta de brincar e de rir sem parar. Eu sou o teu amigo, quero cantar contigo. Vamos aprender a alegria de viver. Hehehehe